Pai Lourão, meu patrão. Ô, meu vaqueiro, essa vai pra minha família querida, todos meus irmãos, em especial da Ciara. Minha neném, meu vaqueiro. O sol chegou, tão atrevido, penetrando nas cortinas. Enjo da carne, meu vaqueiro, eu posso ver todo o seu corpo descoberto, linda, linda. Nunca correu meu vaqueiro Itaé, e uma vontade me queima todo, me pedindo pra ficar. Mas o relógio logo desperta, tenho que ir trabalhar. Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar. Suavemente beijo seu rosto para não lhe acordar. E no esforço eu vou sair e deixo aqui meu coração. E no meu carro me acompanha uma tal de solidão. Ah, meu vaqueiro! No trânsito agitado eu sofro. Todos os meus pensamentos estão com você. Alô, Bigu! No retrovisor eu vejo seu rosto. Dá vontade de voltar e te amar de novo. Trabalho me chama, tenho que te esquecer. Essa é minha banda que chama Pegador. Você fala por aí que não me ama, você jura que já não sente mais nada. Mas à noite, pesadelo em sua cama, solidão na madrugada. Telefone na parede desligado, meu nome em sua agenda rabiscada. São sintomas de paixão mal resolvida, de amor mal acabado. Você deita, mas o sono se levanta. Faz de tudo pra dormir, não adianta. Tá morrendo de saudade por orgulho, não vem me procurar. Quem esqueceu não chora, quem chora ainda lembra. Quando se esquece, rasga, não se rabisca a agenda. Quem esqueceu não chora, nem rola pela cama. Se ainda perde o sono, é que ainda me